abraçar. Quero ver você perto de mim. Amor, amor, vem me beijar. Quero teu amor só para mim. Vem que eu tenho um paraíso pra te dar. De amor, muito carinho, você vai gostar. Eu tenho bem acesso no meu coração. É a chama ardente de uma paixão. Te amo, amor, oh, oh, oh, oh. Te gosto tanto, te venero. Te quero, amor, oh, oh, oh, oh. E para sempre é que te espero. Amor, amor, vem me abraçar. Você perto de mim. Amor, amor, vem me beijar. Quero teu amor só para mim. Você perto de mim. Amor, amor, vem me beijar. Quero teu amor só para mim. Vem que eu tenho um paraíso pra te dar. De amor, muito carinho, você vai gostar. Eu tenho bem acesso no meu coração. É a chama ardente de uma paixão. Te amo, amor, oh, oh, oh, oh.